Ei, amigo, escute essas palavras. Ei, Flávio Rocha. Já me informaram que seu namorado é estúpido e insensível. Você é tão fogosa e ele tão frio. Disse sua amiga que ele não quer que eu seja seu amigo. Suspeita que sou pirata e roubarei seu ouro. Não se assombre se uma noite entre teu quarto e novamente a paz minha. Me conheces, meus defeitos, meu egoísmo de ser dono da sua vida. Você é minha, minha, minha. E não faz essa cara porque você já sabia. Se você se casar no seu casamento, digo a seu marido com risos que é só emprestada a mulher que ama, porque você ainda é minha. Contato é 38 99930 1192. O Portal do Arrocha. Já me informaram que seu namorado é estúpido e insensível. Você é tão fogosa e ele tão frio. Disse sua amiga que ele não quer que eu seja seu amigo. Suspeita que sou um pirata e roubarei seu ouro. Não se assombre se uma noite entre seu quarto e novamente a faço minha. Me conheces, meus defeitos, meu egoísmo de ser dono da sua vida. Você é minha, minha, minha. E não faz essa cara porque você já sabia. Se você se casa no seu casamento, digo a seu marido com risos que é só emprestada a mulher que ama, porque você ainda é minha. Não se assombre se uma noite entre seu quarto e novamente a faço minha. Me conheces, meus defeitos, meu egoísmo de ser dono da sua vida. Você é minha, minha, minha, minha. E não paga essa cara porque você já sabia. Se você se casa no seu casamento, digo a seu marido com risos que é só emprestado a mulher que ama, porque você é.